Xanã 6224, pista no zero livre, autorizado pouso, o vento é 1110 grau 089. Livre pouso, 6224. O passaredo 2224, decolado 50, chame o controle, em 120, decimal 8, voo, voo. 208, obrigado, tchau, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, passaredo 2224, decolou. Passaredo 2224, contato radar, sabe manter 350, saída Momo. 350 na Momo, 2224. Passaredo 2224, voa direto de Jazeiro. Muito obrigado, Jazeiro, dou presente 2224. Xanã 6224 no solo 53, está autorizado o táxi via Alfa Juliette, o gate é o 01. Alfa Juliette 01, 6224. Salvador, 3305 da TAM, Copa Recife. Sim, TAM 3305. Autorizado, Recife, nível 330, via pelo ISC 58. A decolagem é da 10, com curva à esquerda, subida Puca, com transição Caju. O controle 120 decimal 8, acione 5160. Privado para Recife, de nível 330, aerovia para esse 58, decolagem a pista 10, curva à esquerda, na Puca, direção Aracaju, 208, código 5160, 3305 na ponte 06. Tá correto, chame pronto, só o pushback e acionamento, TAM 3305. Pode reportar, obrigado. Passarela 2224, chama o Centro Recife, ano 2685, alterna 12545. 2685, 2545, boa noite. Boa noite. E 4209, pronto para o posto de acionamento, posição 3. Está autorizado, o azul 4209, chame táxi. Autorizado, chame táxi, 4209. Neves. Opa. Fala, Neves, abraço, show, marca. 178, boa noite, aciona a identificação, desce pro 050, chegada Mari. Controle Salvador, boa noite, é tipo 5515. Tipo 5515, contato radar, uma milha para Condes, voa Bonf para a chegada Bonf, reporta para descida. Patrulha de Bonf, reporta para descida. Bravo Alfa Tango, serviço radar encerrado, uma milha para posição Condes, Chamaracaju, 1203. Tripe teu tráfego que esquece e tá com o tráfego adusto aqui, vai cruzar agora. Afirmo, o tráfego tá a 3 mil pés abaixo. É, espera, obrigado. Quatro, 209, pronto pro táxi, tem 8,5 a bordo, autonomia de 3 horas e 10, alterna Campinas. Tio Azul 4209, táxi à direita, reposto pronto para decolagem, vai ajustando 017. Ilha 17, táxi à direita, informa pronto 4209. Salve Salvador, Rio 5-9-3. Confirme o Rio que chamou o solo? É o 5-9-3. Esse ele já teria uma capinota de solo, então. Afirma, eu já tenho aqui a autorização, chame em 118.6 para cópia. Chamarei, graças. Corre, Salvador, é o Rio 5972 para cópia. 5972, só um minuto para cópia. Nas curvas. Tan 3305, 06, puxa acionamento. Autorizado, chame táxi, Tan 3305. Tá, gente, obrigado. Dorgon 074, passa formado. Alfa. Gente, o Lula no 074, chame em 7286 para autorização. Gente, vou no 074, o número 2 para cópia, aguarde um instante. Para. Quatro, dois, zero, nove, pronto, decolagem, 1-0. Ok, o azul 4209, está autorizada a decolagem da 1-0, o vento é 1-0 graus, 099. Gente, autorizada a decolagem. 209. O Rio 5972 para cópia. Na escuta para cópia. Autorizado Guarulhos, nível 320. Via Upper Whisky 50. A decolagem da 1-0, curva à direita. Subida da El, após da El Leda. E após Leda DCT Eudes. O controle 120, décima 8. Acione 5167. Guarulhos 320, com a aerolínea Upper Whisky 50, Ok, o 5972, cheque o rádio e coteje novamente, a sua transmissão está intermitente. Ok, autorizado Guarulhos, nível 320, Apero 850, decolagem da cidade, curva direita. Israel Leda, é a subida após direto eu, 120.8, é a saída, 5167 no 3.4. Agora sim, alto e claro, está correto o cotejamento, já está pronto para o pushback? Negativo, chamaram para o pushback. Ok. O 4209, decolado 08, chame o controle, 120.8, boa viagem. 128, 4209, muito obrigado, ótimo trabalho. Igualmente. Obrigado. Taxi Tan 3305, Fora Pelbeijo 137, 4 horas na Natal. Cliente Tan 3305, táxi pelo pátio e Índia, chame no ponto de espera da 10, o ajuste no 017. Passe e reporta para 3305. Voo no 074 para cópia. Pesulu no meia até Belo Horizonte, após BH Trive e após Trive Poços de Caldas. A decolagem é da 10 com curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda DCT Bridge, vai interceptar Pesulu no meia. O controle 120 decimal 8. Acione 5157. Guarulhos 360 aprovado. Decola no 0, curva direita. Dael Leda Bridge. Apero Zulu no 6. Brava Apero Zulu, Trive. Papa Charlie Lima. Controle 208, 5157. Correto, reporte no gate 2, pronto para o pushback. Tá 3305, tá autorizado a decolagem da 10, o vento 110 graus, 09 nós. Afirma, Silvani, e decola a cabeceira 3505, 5507, tá na ponta de aula. 3505 desce pra 4.010, que é legal no 07. Ajustado no 07, desce até 4.000 na proa de Bosch. Pode manter essa velocidade até Dona, senhora? Autorizado. Eu vou manter 240 até Dona, 3505 07. Roda confirmando para 3555, nós somos 02, parafuso. Afirmo, o número 1 está a 2 milhas de duna. A senhora representante é para a duna, está presente? 3555 apresado pelo. Oh, pronto, está presente e aprova pelo. Até 4.2. Obrigado, senhorita. Azul 5609, contact receive center frequency 125.1, if enable 133.25. Center 125.1, if enable 133.25, Azul 4209, boa noite. Decolado ao Zona 5, chame o controle em 120.8, boa viagem. 120.8, boa noite. Controle Salvador, boa noite, eu sou 3305. Sou 3305, contato radar, sabe manter 330, sai da PUC. 330, sai da PUC. Boa noite, TAN 3178, avistado, ajustando 07, tá autorizado o pouso na 10, vento 110 graus, 09 nós, TAN 3178. Tem um pouso autorizado na 10, TAN 3178. está 3178 no solo 19, táxi pela Alfa Juliet, gate 9, tá 3178. Alfa Juliet, gate 9, não se escuta até lá, 3178. Aqui está na meia, Gono 074, 010. Autorizado, Gono 074, chame para o táxi. Oxenem 6224, tá pronto pra cópia? Pronto pra cópia, 6224, solicita 210 pra Aracaju. Ciente, o Oxenem 6224, tá autorizado Aracaju, nível 210. Decolagem é da 10 com curva à esquerda, subida é a Puca, após Puca Jamo e após